效果的。Lima X-ray 有没有人说的？ 谁的？ Lima X-ray 有没有人的？南无大慈大悲观世音菩萨，对吧？这里是三六九零三三六八九八五五五七九六八六八。 Gente, está no pátio 3, confirme. Positivo, estamos aqui no pátio 3. Gente, autorizado o início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Ok. 7, tem 57 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. Em Alfa, ponto de cara, 18, 97, metro de visão, bom voo, tá 3,97. Ponto de cara, 18, 95, obrigado, boa noite, tá 3,97. Vitória da Conquista, nível 200, decola da 0, cubra por subir a saída Arbor Eletra, onde prossegue conforme após decolagem, curva direita. Aciona 5520 no transponder, 11935 para partir com o Salvador, bom, 099. Então, essa é quando você tem autorização com o fim. Eu já posso colocar as cópias? Pronto, cópia. Autorizado com o fim, 360, nível, decola da 10, compra do seu saída da Arbor Eletra, onde intercepta a Vesulo 21 e prossegue conforme. 5534, transponder, 11935, para partir com o Brasil. Salvador com o fim, 360, via Vesulo 21, decola da pista 10, perfil da Arbor, transfer Eletra. Aciona 5534, controle 1935. Protegimento 4, controle do custo 7. Braço, repórter Alvo 1099. Tiveram 5, boa noite, formação curso Oscar, aguarda cópia. Roma 705, copia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil de saída da El Leda Irume para interceptar P9857 até Moura. 5540 no transponder, controle 1, 19.35. Autorizado aqui. Correto, no 705, repórter pronto para o estacionamento. autorizado, no 099, reporta táxi. Salvador, Lima XRA Romeu, escuta. Prossiga. O Lima XRA Romeu informa já, ordem na posição 10. Muito obrigado. Gente, boa noite. Salvador, azul 2781, puxa seu momento 43. Azul 2781, com o Jânio Cantipo de Solo, reporta o táxi. 1099, estamos com 1112 a bordo, 3 horas e 20, Brasília. 099, livre táxi até o ponto de espera da 10, Pátio Ninja, no ponto de espera torre 11895, ajuste no 012. Pátio Ninja, na espera 1895, com 10012, igual 1099. Salvador, Azul 2781, OTAX 3:30, Salvador 35 a bordo. 1781 no visual com o Bang da Gol? É negativo ainda. Ah, o mesmo está passando agora através do portão 7. Visual agora, o azul 2781. Segue o mesmo até o ponto de espera da 10, Pátio Ninja, no ponto de espera torre 11895, ajuste no 012, bom voo. Seguindo a aeronave da Gol, com o número 2, 11895, no ponto de espera da 10, azul 2781. Eu vou 099 para frente, 09. 099, mantenha o ponto de espera aí. Torre Salvador, boa noite. Voo 1168, passa a Índia Serra, estabilizado em LS. 1168, livre pouso na 10, até 0 graus com 89. Livre pouso, pista na 0.

Papo Ano, boa noite. Salvador Toyo, Gol 1866. 1866, tem contato visual, cheque trem, livre pouso na 10, da altura 30 graus com 7 nós. Livre pouso na 10, está bastante checável, Gol 1866. Ponto de espera e aguarde, está condicionado. Após todo o tráfego nacional, ali mantém pista no zero. O tráfego da companhia é Boeing 737-800. Livre à direita, 1219. Eu não levo, boa noite, né? Boa noite, meia meia, Lebrona, se escuta, boa noite. Boa noite, meia meia, boa noite, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4, boa noite, meia meia. 05, decolagem 05, 119.35 da Lua. Decolagem 35, obrigado. noite, muito boa noite, estou em contato visual, check trem, livre pouso 90, Santana 30 graus com 8 metros. É, aguardando o trem, está com livre pouso 90, Santana 28, obrigado. Sou 50 no solo, às 300, livre à direita, Ana 2, Ana 2, Manoel. Obrigado. Boa, boa noite, eu vou 243, posição 8, autorização para Guarulhos, para São Roberto. 2043, informação em curso, papá, autorizado Guarulhos.